saudade de você debaixo do meu cobertor. E te arrancar suspiros, fazer amor. Tô com saudade de você na varanda em noite quente. E o arrepio.